Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando ligo o rádio e a televisão. O Café Brasil tá de volta e eu hoje abro com uma frase de Michel de Montaigne, escritor e ensaísta francês. Há mais alegria em atacar do que em defender. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu. Algum tempo atrás, o Brasil discutiu a questão do desarmamento com aquele plebiscito que acabou dando a vitória ao não, mantendo o direito do cidadão comum, desde que respeitadas certas premissas, adquirir armas de forma legal. O assunto é complexo. Eu mesmo votei pela manutenção do meu direito de ter uma arma, mesmo sem nunca ter comprado uma ou ter planos de adquirir. No entanto, como todo problema complexo brasileiro, aquela discussão jamais terá fim. Hoje eu quero voltar àquele tema e vou começar o programa com uma letra de música de Pirisca Greco, chamada O Revólver do Tropeiro. Ao fundo, você ouvirá o Cio da Terra, de Milton Nascimento, com as violas de Gedeão da Viola e Theo Azevedo. É quase um hino. Seu delegado, eu vim trazer meu revolvinho, que eu ganhei do meu padrinho quando me tornei rapaz. Há 30 anos mora na minha cintura, escorando a lida dura de tropeiro e capataz. Esse revólver, nessas voltas do destino, já salvou muito teatino de apanhar sem merecer. Botou respeito sem precisar falar grosso, com ele muito arvoroço não deixei acontecer. Mas deu no rádio que ninguém pode andar armado. E no rumo do povoado eu vim tirando a conclusão que eu fiquei louco, não entendi a notícia, pois pensei que a polícia desarmava era ladrão. Seu delegado, se um ladrão bater na porta, devo fugir pela outra? Me responde, sim senhor. E se um safado me desrespeitar uma filha, quem vai defender a família do homem trabalhador? É muito fácil desarmar quem é direito, quem tem nome e tem respeito, documento e profissão. Muito mais fácil que desarmar vagabundo, desses que andam pelo mundo fazendo mal criação. Para bagunceiro, o país está encomendado, o povo está desdomado e quem manda faz que não vê. Nosso governo, quem tem que prender, não prende, não vigia, não defende, nem deixa se defender. Ô, mundo velho que tá virado! Seu delegado, preste atenção. Vê se devolve o revólver do tropeiro. Vai desarmar desordeiro e deixe em paz o cidadão. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro. Caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Você tá preparado, hein, pra ouvir um clássico? Com os irmãos Tonico e Tinoco, que formaram a mais verdadeira e tradicional dupla sertaneja da história. Os dois eram caboclos autênticos, nascidos na roça. Tonico em São Manuel em 1919 e Tinoco em Botucatu em 1920. A primeira influência foi dos discos de Cornélio Pires e as primeiras experiências foram cantando em dupla e ponteando a violinha nos bailinhos sertanejos e nas serenatas de fazenda em Botucatu e depois em Sorocaba, em São Paulo. Mas foi em São Manuel que enfrentaram o microfone pela primeira vez em 1938. Até 1994, quando Tonico morreu em São Paulo, a dupla construiu uma das mais belas carreiras da música popular brasileira. Você vai ouvir Chico Mineiro, talvez a mais famosa música da dupla, composta em 1945 por Tonico e Francisco Ribeiro. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo. Que delícia! Tonico e Tinoco no Café Brasil. Café Brasil! Jorge Antônio Monteiro de Lima escreve regularmente nas iscas intelectuais do meu site lucianopires.com.br. O texto que eu apresentarei em seguida chama-se Ânimo Zero. E ao fundo, você ouvirá outra vez, com as violas de Theo Azevedo e Gedeão da Viola, Visita ao Nordeste. Segunda-feira. Acordo cedo e ligo o rádio. No ar a pizzaria do Congresso Nacional. Indigesta demais logo cedo. Mudo a estação e lá vem Bunda Lelê. Credos e variantes que nos retiram vigor. Resolvo desligar. Ar parado em que impera o desânimo. Estado de preguiça em ser. Meditação de nada. Vazio de sentido. O costume do fim de semana invade a segunda e o corpo reage querendo em nada ficar. Ânimo zero. Para a maior parte das pessoas, vivenciar isso durante algumas horas por semana é normal. O problema tem início quando essa situação deixa de ser dinâmica e passa a ser estática, frequente, um estado de ser apático. O desânimo ou apatia é um dos maiores problemas sociais e de saúde que envolve nossa população. Definimos apatia como estado caracterizado pelo desinteresse geral, pela indiferença ou insensibilidade aos acontecimentos, falta de interesse ou de desejos. No contexto clínico, abarcando inclusive no desinteresse por sua própria vida, no seu autocuidado. Doenças psicopatológicas em geral têm seu agravamento intensificado por esse tipo de atitude psíquica, gerando todo um processo de comorbidade que pode levar uma patologia simples a um estado grave, lado doentio do comodismo. Esses dias ouvi no rádio o estudo de um cardiologista que dizia que a maior parte da população sedentária do país encontra-se na região Nordeste. O maior número de obesos na região Sul. Conhecendo bem as regiões Centro-Oeste e Norte, a ausência de qualidade de vida da região Sudeste, a problemática amplia-se em todas as direções, sem exceções, mudando apenas as formas de sua manifestação. A exemplo, cito o estado caótico dos habitantes da região Sudeste e sua vida virtual. O que seria do final de semana de um típico paulistano sem uma televisão, hein? A vida virtual e o voyeurismo são formas modernas de vivenciar a apatia. Além disso, a apatia se transveste em comportamento sedentário, preguiça intensa, alienação, perda de sentido de vida, queda de capacidade crítica e racional, perda de produtividade, acomodação, medo de futuro, ausência de expectativas e de planejamento de vida, bem-estar em contexto massificado. Resumindo, tudo que puder levar a benefícios na lei do menor esforço é bem-vindo. Lá no sertão, quando batia a tardezinha, todo mundo se ajeitava e esperava o jantar. Seu Admiro, pai da casa respeitado, fingia que nunca via sua filha se enfeitar. Todo dia era isso, luz de vela e luar. Só que ninguém sabia que isso tudo ia mudar. Foi numa noite que o povo espantado viu uma luz muito esquisita, nunca vista no lugar. Vinha da casa onde morava Joaquim, encabulado, o solteiro mais medroso do lugar. Abriram a porta e foi um susto danado, Joaquim tinha comprado sem a ninguém avisar. O novo tipo de TV, a bateria que a Colorado fez pra se ver em qualquer lugar. E foi assim que, graças ao novo TV portátil Colorado, Joaquim Encabulado conquistou a cidade, a filha do seu Argemiro e um novo apelido, Quinzinho, o Ousado. Quinzinho, o Ousado, com uma TV a bateria Colorado. Você ouviu Inesita Barroso? Pois é. Voltando ao texto. Psiquicamente, o indivíduo torna-se um alienígena de sua própria realidade. É brasileiro e nada tem a ver com os políticos que estão no poder. Vive em crise, mas acredita piamente que está em uma superpotência. Projeta para fora de si próprio todas as suas mazelas e frustrações, trazendo à tona o discurso lutar para quê? Ou pior ainda, se for dar trabalho, me esqueça. A apatia representa o fim, a entrega a um estado arquetípico primordial, caótico, a ausência de paixão, de emoções, de vida. Quando torna-se hábito, vira o câncer do espírito. Tá ruim, mas melhorar dá trabalho, então deixa como tá que fica bom. Você, meu bem, me desejou todo o mal do mundo. Porém, eu sou aquela montanha de pedra pura. E apesar do terremoto que me atingiu, não abalou nem um pouquinho minha estrutura. Eu continuo sendo aquela grande montanha e que resiste a qualquer tipo de vendaval. Meu coração é um reduto das andorinhas. Também abrigo as garças brancas do Pantanal. Mulher amada, ouça bem o meu conselho. Não adianta você ficar cheia de artimanha. Pois toda guerra que contra mim você declarar, sou obrigado a lhe comparar uma formiguinha querendo acabar com a estrutura da grande montanha. Você tá ouvindo o Meu Protesto com Tião Carreiro e Pardinho. José Dias Nunes, o Tião Carreiro, e Antônio Henrique de Lima, o Pardinho, formaram a dupla em 1954 com o nome de Carreirinho e Tião Mineiro. Gravaram 55 discos com mais de 700 músicas. Mulher amada, ouça bem o meu conselho. Não adianta você ficar cheia de artimanha, pois toda guerra que contra mim você declarar, sou obrigado a lhe comparar uma formiguinha querendo acabar com a estrutura da grande montanha. E vamos com um poema chamado No Caminho com Mayakovsky, do fluminense Eduardo Alves da Costa, hein? Uma estrofe desse poema circula pela internet como sendo de autoria do poeta russo Mayakovsky, mas é de um brasileiro. Ao fundo, você ouvirá Canto Triste, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretada pelo saxofone de Mauro Senise. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo teus versos, aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz, e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio de meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas, manhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei, porque não estou amedrontado a ponto de cegar, que ela tem uma espada a lhe espetar as costelas. E o riso que nos mostra é uma tênue cortina lançada sobre os arsenais. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado no plantio. Mas ao tempo da colheita lá estão e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Dizem-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelarmos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor, eu me calo. Por temor, aceito a condição de falso democrata e rotulo meus gestos com a palavra liberdade, procurando, num sorriso, esconder minha dor diante de meus superiores. Mas, dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita mentira. Chora, viola marvada, no punho da minha mão, que a lua tá desgarrada tá perdida no sertão. Lua nova, cara inchada, pinta tudo de azulão. Chora viola marcada no punho da minha mão, que a lua tá desgarrada, tá perdida no sertão. Lua velha, cara inchada, pinta tudo de azulão. Olha só, você tá ouvindo Pena Branca e Chavantinho com a Viola Marvada, também conhecida como Chora Viola, de Renato Teixeira. Isso é música caipira, sertanejo de verdade, tá nas minhas raízes. Chora viola marvada no punho da minha mão, que a lua tá desgarrada, tá perdida no sertão. Lua velha, cara inchada, pinta tudo de azulão. Pois é, o brasileiro é acomodado, hein? Conforma-se com as suas mazelas? Não tá nem aí com os que o tratam como gado? É, não sei não, viu? Eu não sou assim, e você é assim? Quem são os brasileiros que são assim, conformados, hein? Acostumados a dizer que, o Brasil sempre foi assim, não vai mudar. Isso chama-se conformismo, e talvez seja o maior mal que assola o Brasil. John Kennedy, aquele presidente norte-americano, disse um dia que o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. E aí, um anônimo disse: siga a multidão e você nunca será seguido por uma multidão. E por fim, vou citar até mesmo a Bíblia, no Novo Testamento, Mateus, está escrito: se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Pense nisso. Quem é que você está seguindo, hein? Com o que é que você está conformado? E conformado, onde é que você vai chegar? O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Ah, o João de Barro, de Ted Vieira e Moíbo César Cury, na voz de Sérgio Reis, é outro clássico. Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Meu primo Mário Alcides me ensinou uns 40 anos atrás. Toda manhã, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa. Isso é poesia pura. Cego de dor, tranco a porta da morada, deixando na sua amada presa pro resto da vida. E é assim, ao som de Sérgio Reis, que terminamos o Café Brasil, que falou das pessoas que resignam-se a bovinamente viver numa manada, torcendo para tudo ficar como está. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chavantinho, Sérgio Reis, Gedeão da Viola, Estel Azevedo, Mauro Senise e Inesita Barroso. Ah, minhas raízes. Gostou, hein? Que tal copiar o programa? Ou ler as letras das músicas e dos poemas? Ou conhecer os links para os artistas que eu apresentei aqui? Tá tudo no meu site, www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase provocativa do escritor francês Honoré de Balzac: A resignação é um suicídio cotidiano. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.